Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com os responsáveis pelo agrupamento de escuteiros de Mortágua. Temos quatro chefes, são a Mafalda, a Joana, o Romão, tenho aqui a Marta também, tenho o Rui, não sei se já referi se não, e certamente que ficou algum fora, mas daqui a pouco vocês já me dizem quem é que eu não indiquei, porque somos muitos. Hoje estamos aqui 8, o que não é vulgar, nem é assim muito normal, e por isso eu próprio tenho dificuldade em saber ao certo quem são e como se chamam, e às tantas se são chefes ou se não são chefes, mas pronto, vai correr tudo bem. Vamos falar do agrupamento e das várias atividades que desenvolvem no âmbito do escutismo, tendo sempre como objetivo a formação integral da pessoa humana. Portanto, bom dia e obrigado a todos por terem aceito este meu convite, e vou colocar a primeira questão, portanto, à chefe Mafalda, que é a chefe do grupo. Mafalda, uma questão muito simples, mas tem a ver com o vosso agrupamento. Pedia-lhe que nos fizesse um breve historial do agrupamento de Mortágua. O agrupamento 1241, agrupamento de Mortágua, nós iniciámos atividade há cerca de 28 anos, pela mão de um pároco que esteve na nossa paróquia, o Padre Carlos. Iniciámos com cerca de 50 elementos, tivemos no primeiro ano de atividade 3 dirigentes a fazer promessa, no ano seguinte as restantes secções. Depois continuámos o nosso percurso, tivemos um pequeno interregno de atividades de cerca de 3 anos, retomámos as atividades até hoje, onde temos 104 elementos no agrupamento. Temos as 4 secções: lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e dirigentes. Portanto, foi assim, grosso modo, a nossa história. Mafalda faz parte, tanto da equipa fundadora deste agrupamento ou não? Não, eu só entrei para o agrupamento depois da paragem, na reativação. Só fui caminheira e dirigente atualmente no 1241. Quase seria desnecessário eu estar a perguntar a algum dos outros se são, portanto, dos fundadores, mas certamente que não, porque se não é a Mafalda, também não são eles. Não está nenhum dos elementos que veio, é elemento fundador, mas temos no nosso agrupamento elementos que iniciaram, que nomeadamente que iniciaram lobitos e que são hoje já dirigentes, outros que eram caminheiros e que são hoje dirigentes, que foram dirigentes também. Portanto, no nosso agrupamento continua a haver escuteiros dessa fase inicial, que é ótimo. A Mafalda, talvez é possível que já me tenha dito com que idade é que veio para os escuteiros, mas eu confesso que me perdi. Se não se importa, já agora, com que idade é que tinha quando veio para os escuteiros? Cerca de 20 anos. Cerca de 20 anos. Pois, está bem, pronto, era a idade que tinha. Portanto, veio por sua iniciativa ou foi alguém que lhe sugeriu? Vim por minha iniciativa. O escutismo é um movimento muito interessante, muito completo e que me despertava muita curiosidade, e então resolvi associar-me a esta grande família. Tem pena de não ter começado mais cedo no escutismo? Tenho. Fazer o percurso completo de lobita a dirigente é uma experiência única. São aprendizagens contínuas, são desafios que são superados, são experiências em cada uma das secções completamente diferentes, porque as realidades e os desafios em cada uma das secções são completamente diferentes. Mas agora, como dirigente, tenho também a oportunidade de acompanhar essas vivências e o crescimento dos nossos elementos, que é fantástico. Está bem. A Joana, que tem estado ali, tanto a ouvir, não é? Também é necessário ouvir, porque se nós não ouvirmos também não podemos falar, ou pelo menos não podemos responder. Portanto, o silêncio é importante. Mas chegou a hora da Mafalda também dizer alguma coisa. A tua Mafalda, que idade é que tinha quando veio para o escutismo? Eu tinha mais ou menos 12 anos quando vim para o escutismo, porque eu iniciei o meu percurso como exploradora. Fiz o meu percurso também enquanto pioneira. Tive um interregno de alguns anos no escutismo e regressei agora sensivelmente há cerca de 4 anos novamente ao agrupamento de 1241. Tu e o Romão, que idade é que tinha? Boa tarde a todos. Eu entrei no agrupamento, já entrei numa fase mais tardia. Não tive nenhuma secção, entrei diretamente para como escuteiro adulto, como chefe, já podemos dizer assim, foi um bocado fruto do bom trabalho e do bom desempenho que o grupamento tinha na nossa paróquia, na nossa sociedade, e conseguimos cativar não só jovens, não só crianças, mas também pessoas adultas, e acho que eu sou um bocado fruto do bom trabalho que este agrupamento desenrolou nestes últimos 28 anos e estou no agrupamento há cerca de 3 anos. Muito bem, e agora parece-me que me falta, se não estou em erro, falta-me o Rui. Que idade é que tinha o Rui quando veio? Tinha cerca de 14 anos. Eu creio que dei a volta pelos dirigentes todos. O Rui é caminheiro, ainda está na secção até aos 22 anos, só depois é que passará para dirigente. Aqui o Romão é dirigente, a Joana também, e temos o Rui caminheiro, a Mariana, que é lubita, a Marta pioneira, e depois o Tiago, que é o dirigente também, e a Diana, que é exploradora. Pronto, eu estou a ver o Rui pelo cabedal, passo o termo, eu já o fazia, portanto, como dirigente. Dizem-me lá, por favor, é difícil viver hoje, era difícil para vocês dirigentes, e agora creio que não, mas dirijo-me em primeiro lugar à Mafalda. Aliás, isto tem que ser mesmo assim por partes, quando não, de contrário, isto não vai lá porque somos muitos. Era difícil hoje viver sem o escutismo ou Mafalda? Pessoalmente, sim, era. Estou usando aquela expressão, primeiro estranha-se, depois entranha-se, e o escutismo é uma forma de vida. Para mim, nesta fase, era muito complicado viver sem escuteiros, viver sem o agrupamento, viver sem todo este espírito que nos envolve e que nos atrai, participar nas atividades, tudo isso faz parte. A tu e a Joana? Sim, neste momento partilho um bocado a opinião da chefe Mafalda. Neste momento, viver sem os escuteiros era algo impensável, porque não só pelas vivências que nós temos, por atividades que fazemos, por autonomia que ganhamos, e oportunidades e desafios que nos são lançados, é muito importante para nós no nosso desenvolvimento pessoal, e sem isto nada era possível. E o Romão? Também concordo com a opinião delas. Acho que temos uma fase ao início que às vezes pode ser um bocado complicado, mas quando realmente começamos a gostar e começamos a empenhar nesta questão, faz todo o sentido. E hoje em dia não consigo, para já, nos próximos anos de vida, não consigo planeá-la sem ter atenção ao escutismo e ao tempo que eu tenho de dedicar ao nosso agrupamento. Por isso, hoje em dia, não o escutismo faz parte da minha vida e espero que assim continue. Eu coloquei esta questão, que não é assim relevante, mas apenas pelo seguinte: tem estado aqui colegas vossos de outros agrupamentos, e eles às vezes dizem que já não conseguem viver sem o escutismo, acham que é uma família, encontram-se. Pronto, isto de facto é bonito, e quem nos escuta, quem sabe, pode ser que outros se entusiasmem e que acabem por aderir, ou em Mortágua, ou noutro local qualquer onde haja escutismo. Há dias em que o tempo nos embala e fala mesmo sem querer falar. Guardamos um segredo que nos cala, porque aprendemos que é melhor calar. Às vezes há lembranças que não passam e voltam só para nos fazer sorrir. Guardamos os sentidos que se enlaçam. Sabemos que ainda sabe bem sentir. Eu sei que a vida não nos dá tudo, e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Eu sei que a vida não nos dá tudo, e às vezes leva o tempo devagar. tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Há dias que o silêncio não apaga lembranças que são mágoas só por si. Ficamos a esperar que o tempo traga as águas que passaram por aqui. E há noites que o silêncio não acalma lembranças que a vida não arruma. Sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Eu sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Eu sei que a vida não nos dá tudo e às vezes leva o tempo devagar. O tempo enche as coisas de poeira, mas não muda as coisas de lugar. Mafalda, em Mortágua há só um agrupamento ou há mais que um? Em Mortágua só há o agrupamento 1241, em todo o concelho, tanto que o nosso agrupamento abarca crianças e jovens de todo o concelho, não só da paróquia de Mortágua, não é? Mas de todo o concelho. Portanto, é um agrupamento misto, não é? Exatamente. É claro, eu pergunto, e quase seria desnecessário, mas era desejável que aparecessem outros, ou outros agrupamentos, ou não? É uma pergunta complicada. É desejável que o escutismo continue a crescer, que se expanda. Se era importante ou não que no nosso concelho aparecesse outro agrupamento, não sei, desde que nós consigamos responder aos desafios que nos são colocados, há... proporcionar vivência escutista dentro do nosso agrupamento, eu acho que estamos ótimos assim. Eu agora vou-me ali virar um pouco para o Romão, que ele tem uma voz forte, apenas para lhe perguntar, no fundo, não é para perguntar, mas é mais para confirmar. Oh, Romão, a forma como a cidade vive hoje está em contradição com os princípios de Baden-Powell, penso eu, que assentava na fé, na honra e na família. Tem essa percepção ou não? Em parte sim, julgo que sim. E nós estamos cá exatamente para tentarmos contrariar essa sociedade que vemos muitas vezes, lemos e vemos notícias e podemos também ver nas nossas casas, na nossa vila, jovens que estão um bocado perdidos na sociedade. BP, quando fundou o escotismo, foi no início do século XX, porque via que os jovens estavam um bocado perdidos e não sabiam bem o que fazer, eram marginais, não tinham ocupação de tempos, e o escotismo veio, criou o escotismo um bocado nesse sentido. E muitas vezes vemos também os nossos jovens um bocado sem nada para fazer, um bocado perdem muito tempo em coisas fúteis, e o escotismo é essa tendência que nós tentamos mudar, fazer com que o jovem seja útil à sociedade, seja proativo, seja empreendedor, e são esses valores que cada vez parecem mais perdidos na sociedade que nós tentamos implementar, e penso que o nosso agrupamento faz um bom trabalho nesse sentido, e também no sentido da fé e do acreditar em nós próprios, e também um bocado da crise. Acho que é um bocado da crise que vivemos no nosso país, é porque não acreditamos em nós próprios e naquilo que queremos fazer. E acho que nós, no escotismo, tentamos entregar esses valores a cada jovem, a cada criança, e que realmente se sinta segura, se sinta útil e sinta uma mais-valia para a sociedade. E penso que é esse o nosso trabalho. Joana, um escoteiro que faça o percurso normal, que é do 6 aos 23, creio eu, parece-lhe que é muito tempo, pouco ou suficiente? Qual é a percepção que tem disso? A percepção que eu tenho é que quem inicia o escotismo aos 6 anos e faz todo o percurso pelas secções até aos 22 é agradável, e é desde que se começa cria-se o bichinho dentro de nós, e nós sempre queremos mais, e cada secção tem uma mística diferente que nos cativa a continuar. É lógico que há alguns elementos em que isso não acontece, não conseguem fazer o percurso todo por outros motivos, mas maioritariamente os nossos elementos, desde que entram, e mesmo nós próprios dirigentes, desde que entramos no agrupamento, queremos sempre mais e aprender mais. Por isso, se o período fosse até maior, se calhar não era nada, nada, nada de mau, pois não? Não, tanto que nós chegamos aos 22 anos como caminheiros e depois passamos para uma nova fase, que é a fase de dirigente. Passamos nós a servir e a preparar os miúdos e a ajudar os miúdos no crescimento, e a nós próprios também. Todo dia fielinho, ai, todo dia fielinho, todo dia mondejeira, todo dia mondejeira. Fiz molhos de rosmaninho, ai, fiz molhos de rosmaninho, colhi figos da figueira, colhi figos da figueira, colhi figos da figueira, colhi figos da figueira. Yararai, arirarai, yararai, arirarai, yararai, arirarai, yararai, arirarai, yararai, arirarai, yararai, arirarai, yararai, arirarai, yararai, arirarai. Passou junto no carreiro, ai, passou junto no carreiro, rapaz de boa figura, rapaz de boa figura, com seu lenço tabaqueiro, ai, com seu lenço tabaqueiro, amarrado na cintura, amarrado na cintura, amarrado na cintura, amarrado na cintura. Lararai, arirarai, lararai, arirarai, lararai, arirarai, lararai, arirarai, lararai, arirarai, lararai, arirarai, lararai, arirarai, lararai, arirarai. Tu vais lavrar terra alheia, ai, tu vais lavrar terra alheia, para longe ganhar a vida, para longe soltas do teu lenço, cor de bagas de azevinho, cor de bagas de azevinho. Se és do linho que penso, ai, se és do linho que penso, não saias do meu caminho, não saias do meu caminho, não saias do meu caminho, não saias do meu caminho. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com os responsáveis do agrupamento de escuteiros de Mortágua. Para além da chefe Mafalda, que é responsável pelo agrupamento, temos outros vários elementos com quem temos estado à conversa e vamos, pois, continuar falando do agrupamento e das várias atividades que desenvolvem no âmbito do escutismo, tendo sempre presente a formação integral da pessoa humana. Há pouco vocês referiram, creio que foi até a Mafalda que logo no início falou que tinham as quatro secções, falou-me em 104 escuteiros, os lobitos, os exploradores, os pioneiros, os caminheiros. Oh, Mafalda, há quem afirme que os jovens de hoje se sentem mais dependentes face à proteção dos pais. Nota isso ou não? Sim, nota-se uma maior dependência, uma autonomia menor e o escutismo trabalha também essa dimensão. Trabalha a autonomização, a responsabilização e isso é importante. Mas, de facto, nota-se que existe uma maior dependência por parte das crianças, dos seus pais. O que não é bom. Eu acho que tem a ver muito com a evolução da sociedade e isso é natural que aconteça. A superproteção faz mal aos jovens, que são o futuro amanhã. Eu penso que esta superproteção, isto de se dar tudo o que os jovens pretendem, é bastante negativo. Talvez o escutismo, talvez vocês não gostem do que estão a ouvir, porque são todos jovens, mas esta é de facto a grande realidade. E o mundo está de facto mau, muito mau, porque realmente tem havido demasiadas facilidades. E quando há demasiadas facilidades, é complicado. Eu creio que o escutismo poderá ser uma boa terapia para estes jovens, porque o que é que acontece? Eu creio que em casa, muitas vezes, eles ficam isolados. É o computador, é o quarto, conversas pouco, são os SMS. E, portanto, o escutismo será como que uma terapia para estes casos? O que é que lhe parece? Eu não diria tanto uma terapia. Eu acho que é um desafio. É um grande desafio para cada criança, para cada jovem, para cada dirigente. De facto, é o desafio de sairmos da acomodação para viver aventuras, para aprendermos a fazer coisas diferentes, para vivermos em grupo, para superarmos as nossas dificuldades e limitações, para conseguirmos criar amizades de tal maneira fortes que são para a vida, de conseguirmos empreender um conjunto de coisas, desenvolver um conjunto de capacidades diferentes, de forma muito prática, em contacto com a natureza e na proximidade com o outro, que é muito, muito importante. Esta proximidade com o outro é, de facto, muito importante. Oh, Rui, no escutismo, o que é que o atrai mais? Quando eu entrei para o escutismo, tinha 13 anos. Eu entrei mais por causa da insistência de um amigo meu. Os primeiros tempos foram assim, pronto, foram de experiência, foram de descoberta o que era o escutismo. Andei assim, pronto, gostei dos primeiros tempos, mas entrei como explorador, depois segui o meu percurso como pioneiro, agora estou na quarta secção como caminheiro. O que é que você gosta mais? Portanto, será dos acampamentos? Será dos amigos que encontra? Sim, eu quero também, o que me atrai mais é o convívio, é as atividades ao ar livre. As atividades ao ar livre refere-se aos acampamentos? Sim, acampamentos e tudo o que se faz é atividades, as caminhadas que nós fazemos. Onde é que vocês costumam fazer caminhadas? Isso aí varia muito, caminhadas. Nós optamos sempre por por meios assim, pronto, pela natureza, tentamos sempre evitar. Eu estou a colocar esta questão porque já aqui têm vindo colegas seus e dizem, nós fizemos uma caminhada a Fátima, fizemos uma caminhada a Santiago de Compostela, levámos 5 dias, outros dizem, nós pedimos uma carrinha à câmara e fomos assim aqui, portanto, e era nesse aspecto, portanto, quando falei de caminhadas, quando cá estiveram os vossos colegas de Santa Combadão, eu creio que o Zé Augusto disse-me que inclusive até iam a Fátima quando é do período das peregrinações, mas aí não propriamente naquele aspecto de andar a pé, porque não podem, mas para dar assistência, portanto, às pessoas que se deslocam, portanto, a Fátima. Portanto, quando coloquei o problema das caminhadas, é que eventualmente vocês podiam, às vezes, fazer caminhadas a um lado ou outro, mas se não fazem, também não tem mal nenhum. Olha, e acampamentos, onde é que vocês costumam ir? Os acampamentos, quando são acampamentos que envolvem só o nosso agrupamento, costumamos mais, maioritariamente, é dentro do nosso concelho. Não costumamos sair muito para o exterior, não costumamos sair, mas quando também pertencemos ao Núcleo Centro-Norte, também há atividades de núcleo, mas também costuma ser sempre nesta região. Nunca costumamos sair fora. Saímos fora, mas é pouco frequente. Houve aquele grande acampamento em Idanha Nova. Fomos. Foram também. Romão, estamos a falar aqui dos acampamentos e ali o Rui estava a dizer que vocês não iam muito longe, eles se calhar querem ir mais longe. Agora, portanto, encontro internacional, o Romão nunca esteve em nenhum encontro internacional? Não, internacional não. O acampamento maior que o agrupamento foi ao nacional, já fomos 2 vezes, este ano e há 5 anos, e também já houve alguns elementos do nosso agrupamento que há uns anos atrás foram uma viagem internacional, mas isso são coisas individuais de cada um de nós. Em termos de agrupamento, nunca saímos para um acampamento estrangeiro. Ano passado, os nossos pioneiros foram a Santiago de Compostela, que podemos considerar uma viagem, uma atividade internacional. Como é que fizeram a viagem? O acampamento, por acaso não está aqui ninguém que tenha ido. A questão que eu colocava era mais no sentido se tinham ido a pé e quantos dias, ou se tinham feito a viagem de outra forma, mas... Foram a Santiago Compostela a pé, e nós a Fátima, às vezes também já fomos a Fátima, normalmente vamos mais a dar apoio e a acompanhar os nossos peregrinos, mas também às vezes já há elementos nossos que se deslocam a Fátima a pé também. Ó Mafalda, pronto, o Romão dizia que vocês nunca fizeram assim um grande acampamento internacional, mas há quem diga que isso é extremamente interessante e necessário, fazer um esforço no sentido de apanharem, eu chamo-lhe apanhar, passo o termo, um grande acampamento internacional. O que é que lhe parece? Acho que a experiência de uma atividade internacional, de um acampamento internacional, deve ser fantástica. Conhecer, participar, estar envolvida num projeto que é mundial, em que estão escuteiros de todo o mundo, deve ser uma experiência única e, de facto, valoriza muito, quer individualmente quem participa, quer o agrupamento com aquilo depois que é trazido e as aprendizagens que são tidas e que se transportam e multiplicam depois dentro do agrupamento. É, de facto, ser uma experiência muito interessante. Eu nunca tive a oportunidade de participar, mas naturalmente gostaria. Oh, I think I did it again. Quem sabe não esquece é como andar de bicicleta. Oh, I think I did it again. Mereces muito mais. És forte, abanas, mas não cais. Mesmo que sintas o mundo a ruir, quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir. A estrada não é perfeita, apenas uma vida, aproveita. Só perdes, não tentares, e não desistas se falhares. O que não mata engorda, torna o teu sonho real. Acorda, limpa as lágrimas e luta. Segue o teu caminho e escuta a voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti. Acredita em ti que tu és mais forte e tens o mundo a teus pés. Tu és mais forte, uhum. E sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. Tu vais vencer. Vai correr bem. tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido. És o que és, não és o que tens. A tua essência não se define pelos teus bens. Às vezes as pessoas desiludem, mas não fiques em casa parado à espera que mudem. Muda tu, rapaz, muda a tua atitude, vai ver que és capaz. E nada te pode parar, os cães vão ladrar e a caravana a passar. O teu sorriso de vitória no rosto, nem tudo é fácil, mas assim dá mais gosto. Quando acreditas, a força nunca se esgota. Só reconheces a vitória se souberes o que é a derrota. Vais ver que no fim acaba tudo bem. Sai à rua e abraça alguém. Tu és mais forte. Vais vencer. Não tenhas medo, sai à rua e abraça alguém. Yeah. E vai correr bem, tu vais ver. Tu és. Tu I think és, I did it again. Tu és mais forte e no fim vais vencer. Marta, aqui há tempos tiveram aqui uns escuteiros, eu não tenho a certeza quais foram, mas penso que até foram os de Mirães. E eles disseram-me que já tinham ido à terra do fundador, do escutismo. Creio que eu, ou, se não, não, talvez não tenha sido, talvez esteja a dizer mal. Talvez não tenha sido à terra. Ele faleceu, ele morreu no Quénia. E eles foram ao Quénia. Gostavas de ir ao Quénia ver lá, portanto, aquela zona onde está, portanto, lá o vosso fundador? Sim, de facto é uma experiência que acho que posso falar por todos os escuteiros do nosso agrupamento, que acho que era uma boa experiência podermos estar em contacto com uma realidade que o nosso fundador se deparou e, sinceramente, era uma ideia que a nossa secção, os pioneiros, tinham em mente para propor neste empreendimento como uma atividade a longo prazo, ou seja, prepararmos não só para este ano, mas claro que não é uma atividade que se possa preparar assim num ano escutista, é um pouco complicado também com os tempos que correm, e então decidimos, era uma ideia, propormos aos nossos chefes fazer uma atividade a longo prazo e podermos ir, eu não digo ao Quénia, mas por exemplo à Inglaterra, que também foi um marco do nosso fundador, onde passou, e claro que era uma experiência muito boa e que acho que todos os escuteiros que gostariam de passar por ela. Vejam bem que não é só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Febre arder. Anda alguém os caminhos do pão, desbravando os caminhos do pão. E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão, ninguém vai levantá-lo do chão. Vejam bem que não há só gaivotas em terra. Quando um homem se põe a pensar, quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com os responsáveis e também com vários elementos do agrupamento de Mortágua. Temos estado à conversa acerca das atividades que vão desenvolvendo, das atividades que têm e também tudo sempre naquele âmbito da formação integral da pessoa humana. Vamos continuar a conversa. Vou aqui colocar, creio que, mais uma questão à Mafalda, que é a chefe de agrupamento. Do vosso agrupamento, alguém tem ido em anos anteriores às jornadas ou não? Jornadas, concretamente, às jornadas da juventude. Do nosso agrupamento, penso que ninguém participou nas jornadas mundiais da juventude até agora. O que é mau, não é, Mafalda? Também é uma experiência muito, muito interessante. Tenho conversado com pessoas que participaram já nas jornadas e que são momentos também muito enriquecedores e envolventes. De facto, ainda não tivemos oportunidade. Talvez um dia consigamos reunir esforços e ir. Eu penso que vale a pena vocês começarem a fazer contas, porque no próximo ano vamos ter jornadas no Rio de Janeiro. Eu também nunca estive em nenhumas jornadas, mas o que me têm dito é que, de facto, é uma coisa extraordinária. Umas jornadas são superiores a quantos acampamentos se possam fazer e que isso pode alterar completamente a vida das pessoas. Portanto, isso pode tocar de tal maneira as pessoas que as pode no aspecto humano, no aspecto moral, podem ser melhores. Melhores casais, podem ser, enfim, podem ser muitas coisas, portanto, pode melhorar muito a vida deles. Por isso, eu deixo-lhes aqui a sugestão. Vocês têm que começar todos a fazer umas economias, a pedir aos vossos pais, porque a viagem ao Brasil também não deve ser assim muito barata. Mas, enfim, como são muitos que vão, talvez eles façam um desconto e certamente que vão fazer. E pronto, isso é lá. Né? Pedirem Mortágua. Pedir logo. Quem é o Presidente da Câmara lá em Mortágua? É o Dr. Afonso Queiradentes. Então tenho que falar com ele. E dizem que fui eu aqui no rádio que vos disse, que eu conheço. Portanto, podem-lhe para dizer que, ele, pelo que me têm dito, acho que é uma pessoa extraordinária, que colabora com em muita coisa que muitas outras câmaras não têm feito, e eu penso que ele certamente, que se puder fazer alguma coisa, com certeza que não deixará de fazer. Exato. Vamos continuar a conversa, uma vez que vocês ainda não foram a nenhuma jornadas, e que vale a pena ir, e vale a pena ir ao Brasil. E, entretanto, vamos aqui partir para outra. Se calhar esta questão também vai ser outra vez colocada à Mafalda. Eu não queria, porque às tantas, pronto, queria dar mais a palavra a outros, mas também às vezes para mim não é fácil. O que é uma promessa? O que é renovar a promessa? A promessa é uma responsabilização pessoal. Cada escuteiro, na sua promessa, promete, pela sua honra e com a graça de Deus, ser fiel a um conjunto de princípios que nos orientam na nossa vida. E é muito importante que ela seja feita, cada um esteja preparado para ela e que tenha muita vontade, de facto, de assumir esse compromisso. É fundamental. Na paróquia, o que é que vocês fazem algum trabalhinho na paróquia ou não? Estamos envolvidos na paróquia também, naturalmente. Temos as nossas atividades enquanto agrupamento, participamos nas celebrações mensalmente como agrupamento, temos a celebração mensal, depois temos uma participação semanal nas celebrações também, depois procuramos apoiar nas iniciativas da paróquia, nas atividades que são realizadas, na peregrinação à Fátima AP, que a paróquia organiza anualmente e que nós colaboramos também na organização e no apoio, nas procissões, naquilo que nos desafios que nos são lançados pela paróquia, nós procuramos responder positivamente. Fiquei com a impressão de que a Mafalda também é catequista, ou não? Exatamente, também sou catequista. De que ano é que é catequista? Do 9º e 10º anos. Está a dar 2 anos. Tenho 2 anos juntos. É muito difícil. Os jovens, quando chegam ao 9º e ao 10º ano de catequese, habitualmente estão porque gostam, porque querem, por iniciativa própria. E é muito gratificante trabalhar com eles, esclarecer dúvidas, aprender com eles, crescer também na fé com eles. Muito bem. Embora com idades muito difíceis, quantos têm cada ano? Neste momento, ao todo, tenho 12. Nos 2 anos? Nos 2 anos. Portanto, dá 2 dias na semana? Dou os 2 grupos juntos ao sábado, no final do dia. Não é muito vulgar, não é muito frequente acontecer isso. As pessoas gostam de fazer a distinção, mas aprovo, porque eu acho que sim. Acho que as coisas não estão muito diferentes. No fundo, o objetivo é levá-los a conhecer, a amar e a seguir Jesus Cristo. E, portanto, a partir daqui, o que se pode dizer ao 9º ano, pode-se dizer ao 10º, estou muito à vontade para dizer isto em público. Eu tive o ano passado também o 9º e o 10º ano. E, portanto, eram em dias diferentes da semana, eram, portanto, grupos diferentes. E eu perguntava a mim mesmo se, de facto, haveria assim tanta diferença e se isso não podia ser, de facto, tudo dado no mesmo dia, à mesma pessoa, quando os grupos também não são muito grandes, porque se são muito grandes é muito difícil, porque, pronto, a Mafalda falou muito bem e está muito bem, mas a verdade é que os adolescentes, às vezes do 9º ano para o 10º ano, dá um salto que a gente quase deixa de os conhecer. Mas pronto, mas isto é apenas uma à parte e vamos continuar a falar, e vamos falar de um assunto da atualidade. Eu não sei quem é que me vai falar disto, quem é que ainda não falou, se calhar há para aí alguém que ainda não falou. O Tiago, então, é que não tem dito nada, pois eu também não tenho perguntado, isto é uma chatice. Ó Tiago, estamos no ano da fé. Eu não sei se o Tiago costuma ir à missa muitas vezes, não. Portanto, no dia 11 de outubro, o Santo Padre deu início ao ano da fé. O ano da fé vai ter a duração de quase 13 meses, vai até o dia 24 de novembro, e o Santo Padre pretende que ao longo deste ano se programem atividades com as pessoas, de modo a ficar a conhecer-se aquilo que o Santo Padre diz, o grande desconhecido, que é Jesus Cristo. Creio que vocês, nos escuteiros, não vão deixar também de, durante o ano, tomar iniciativas de modo a despertarem não só os outros, mas também a vós mesmos. Isto é uma coisa muito séria, porque do contrário, o que é que acontece? Vamos chegar ao fim do ano e vamos estar exatamente da mesma forma que estamos agora. E não pode ser. Eu ainda hoje ouvia numa homilia dizer ao Sr. Padre o seguinte, ou mais ou menos o seguinte, 50% dos jovens espanhóis nunca ninguém lhes falou de Deus. Isto, de facto, é nem sei como é definir, mas isto é mau, é muito mau. Pronto, e uma vez que o Santo Padre está a fazer um esforço enorme, neste momento até está também a decorrer o sínodo, e que tem a ver com o mesmo, vocês com certeza que terão em mente alguma coisa para fazer lá no agrupamento de Mortágua. Como é que é? É uma questão importante, porque realmente tem-se visto o afastar dos jovens da Igreja cada vez maior. Nós, dentro dos escuteiros, nós tentamos sempre que os nossos jovens estejam próximos da Igreja. E de certo que vamos continuar assim. Todos os acampamentos que realizamos contemplam-nos também a parte de seguirmos para a Eucaristia durante as atividades, de estarmos presentes e antes das refeições, ao iniciar o dia e ao finalizar o dia, temos sempre a nossa oração e o nosso momentinho com Jesus Cristo e com Deus. E de certo que iremos tentar ajudar o melhor que soubermos a nossa paróquia para realmente cativarmos mais os jovens e para vermos cada vez mais jovens nas nossas igrejas. Mas a nível de agrupamento, não tem assim ainda nada em mente? Não, nós ainda não definimos nenhuma atividade específica para trabalhar a dimensão da fé e o fortalecimento da fé e o crescimento pessoal na fé. A fé, de facto, é uma experiência pessoal, tem que ser vivida por cada um de nós. E o desafio é que nós consigamos vê-la como um dom de Deus, o facto de termos fé, podermos aumentá-la, consolidá-la e olhar para o Pai sempre como, e ao seu projeto de vida para cada um de nós, como um projeto de fé, um projeto de esperança, um projeto de amor. Pronto, oh Mariana, eu penso que a Mariana que é mais pequenina, não é? Vocês todos os dias, nos escuteiros, têm que fazer uma BA, uma boa ação, é verdade ou não? Sim. Então, e já fizeste hoje uma BA ou não? Aqui não se mente, aqui tens que dizer a verdade. Diz lá, não tens que estar a inventar. Fala depressa, isto é uma coisa que tu sabes. Ainda não, pronto, não tem mal nenhum. A verdade, olha Mariana, a verdade, não há nada que chegue à verdade. E nós temos que ser verdadeiros. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E portanto, não há outro. Portanto, não há verdade de um nem verdade do outro. Tem que ser a verdade dele. E a verdade dele é, se a gente não fez, é não. Se fez, fez. Não tem mal nenhum. É normal, a pessoa pode esquecer, não fizeste, tudo bem. Agora diz-me outra coisa, quando tu fazes uma BA ou quando tens que fazer uma BA, tens que fazer coisas grandes ou pequeninas? Pequeninas. Pequeninas, pronto, sim, é isso mesmo. Sabes porque é que são pequeninas? Porque se a gente costuma dizer, se nós não conseguimos fazer as pequeninas, também não conseguimos fazer as grandes. Portanto, o mérito está exatamente em fazer coisas pequeninas. Portanto, muito bem, é isso mesmo que eu queria que tu me dissesse e está certíssimo. Se te perguntarem por nós sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Sobre que coisa fazemos quando estamos juntos, diz a verdade que deslocamos os cometas sem querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Diz a verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer. Entender quem somos e favorecer a separação. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Ou pior, querer, as estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor. Diz a verdade sobre a intervenção na cósmica escolha dos casais, a obrigação de nos obedecer. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Entender quem somos e favorecer a separação. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. Não fosse o universo desentender quem somos e favorecer a separação. A Diana, tu andas há quantos anos nos escuteiros? Oh, Diana. Há quatro. Há quatro. Estás neste momento em que grupo? Passei ontem para os pioneiros. Passaste ontem para os pioneiros. E não tiveste nenhuma prendazita, nem nada? Acho que nos escuteiros nós não precisamos de prendas, porque tudo o que nós passamos já é uma grande prenda. Que maravilha. De facto, essas respostas nós não as ouvimos todos os dias, mas olha, realmente... Foi pena estar tanto tempo calada, porque realmente... porque, de facto, essa é boa, sim, senhor. Tu também tens alinhado nestes agrupamentos, ou não? Sim, sim. No nosso agrupamento há uma coisa muito excelente, que todos, nenhum elemento fica atrás nas propostas que há ao agrupamento. Todos nós damos um bocadinho de cada um para este grande agrupamento que nós temos. Pronto, estás a ver. Olha, com essa resposta, eu lembro-me de uma questão que há pouco queria colocar à Mafalda e não me lembrava. E estive aqui a fazer um esforço e disse, o que é que eu lhe queria perguntar e me esqueci. Pronto, espero que não me esqueça outra vez. Mafalda, é o seguinte, acerca dos agrupamentos, muitas vezes os agrupamentos não são... fora do país, são no país, embora muitas vezes eles sejam feitos com intercâmbio entre outros agrupamentos de outros países. Isso às vezes até é bom para, pronto, no aspecto linguístico, portanto, para apurar. O que é que lhe parece disso? Sim, é de facto também uma experiência enriquecedora, até porque não só a nível de escotismo, mas por uma questão cultural também, porque nós, os contactos com culturas diferentes, com pessoas com hábitos diferentes, são também muito enriquecedoras e importantes. Nosso agrupamento, não tivemos ainda nenhum intercâmbio com agrupamentos de outros países. De facto, já tivemos em atividades como o Nacional, em que tinham escuteiros de outros países, e tivemos oportunidades, elementos que participaram tiveram a oportunidade de estar próximo desses escuteiros, mas só o nosso agrupamento não fez ainda nenhum intercâmbio. Já tivemos a oportunidade também de receber em Mortágua um agrupamento do Luxemburgo, que vem integrado num conjunto de instituições e entidades que visitaram Mortágua e tivemos a oportunidade de estar um bocadinho juntos. Mafalda, eu vou-lhe pedir um favor. Eu não sei, o nosso tempo está praticamente mesmo no fim, mas eu não queria que alguém ficasse sem ter falado. Se houver aí alguém que ainda não falou, eu agradeço que me digam, porquanto somos muitos, estamos aqui oito do agrupamento de Mortágua e para mim também não é fácil. Já falaram todos ou ainda não? Sim. Alguns muito pouco, mas pronto, nestes casos também não é fácil às vezes, portanto, colocar questões a oito, não é normal, portanto, estarem aqui oito, e por isso, pronto, há uns que falaram mais, outros que falaram menos. A Diana falou agora mesmo no fim, e eu gostava ainda de lhe roubar mais um... A Diana, não é? É a Diana. De lhe roubar mais 30 segundos, que também não vou ter mais. Oh, Diana, diz-me, por favor... Portanto, a formação integral que vocês recebem no escotismo inclui também a formação religiosa, ou não? Em todos os acampamentos, em todas as atividades, mesmo sendo sábado à tarde, temos sempre contacto com a religião. Pois, não era propriamente nesse aspecto que eu perguntava, que eu não quero saber o que é que vocês fazem, estás a ver? Mas a tua questão é ótima, pronto, tudo bem. Pronto, a questão que eu colocava é neste sentido, é que a formação integral não pode excluir a formação religiosa. E eu penso que há... Tu respondeste bem. Agora, há às vezes agrupamentos que esquecem deste pormenor. E era isto que eu queria, portanto, referir, porque realmente a educação religiosa faz parte da formação integral. Pronto, pormenorizaste. Ótimo, tudo bem. Pronto, olha, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Eu gostava de continuar a conversa convosco. Foi um prazer. Foi uma deslocação grande para vocês. Mas pronto, é assim. Portanto, obrigado a todos por terem estado aqui comigo neste programa. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.